mais um do repertório novo. Manda um forte abraço, meu parceiro MMCDs, a galera de Adestina, Bahia. É assim, ó. Eu saio, eu bebo, eu beijo. Se for preciso, até deito com outra pessoa pra te esquecer. Mas o duro é o dia seguinte, você saber que não resolveu nada. Deitar com a pessoa certa e fazer amor com a errada. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. E aquela mexidinha, só você que tinha. Aquela mexidinha e a mordidinha no olho, é só você que tinha. Aquela mordidinha. O nome dele é Pantera Gravações, gravando tudo ao vivo. Meu parceiro Santiago CDs. Eu saio, eu bebo, eu beijo. Se for preciso, até deito com outra pessoa pra te esquecer. E aí? Mais duro é o dia seguinte, você saber que não resolveu nada. Deitar com a pessoa certa e fazer amor com a errada. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Volta pra vida minha. E aquela mexidinha, só você que tinha. Aquela mexidinha e a mordidinha na orelha, só você que tinha. Aquela mordidinha, é só você que tinha, viu, mulher? É repertório.